ustedes el oeste del Pacta. Controle Salvador, muito boa tarde, passarela 2231, da Colômbia. Momento zero na bomba, 2231, fala, se você quer cumprir o ano. 2231. boa noite, gol 1169. Moleda 360. Tubarão 208, boa noite. Direita, Leda. Nosso 19 e 208, chamar a fonte de parceiro. Patrulha do Salvador, parceiro 2-0. Claro, 2-0, sai da boca, parceiro. 08, graças. Patrulha de Salvador de Gol no 869. Patrulha 208. 4. Estou ali, salva 254. Uma notícia preparada. 4, uma para 1-4-0 depois de coral. 4 quilômetros.